Libera o som e a imaginação, a pegada é louca, aguenta coração. Swing de malandro pra trançar os braços no salão inteiro e no mesmo passo me calar. Jamais nasci pra rimar, aliado G no sapato e pá. Rima vida dura sem perder a ternura. Muitos têm coragem, poucos têm postura. Paga de função, pique bandidão. Vai pra festa, pá, arruma confusão. Mulher, ele só beija pet, é 2 litrão no pique, diz que é do rap. Na fila tem os tachos, desenrola o dinheiro. Aí eu caio pra dentro e vou pichar o banheiro. Infelizmente é o estilo de uma par de cara. Por isso mulher em baile de rap é rara. FDM doido é coisa séria. Arranca a camisa se não entende a ideia. Ouve o som e diz que eu falo grego. A moça tem cabeça pra usar cabelo. Tudo nosso, vamos chegar. Tem que correr pra depois descansar. Estudar, trampar, comer. Tudo nosso, pode crer. Uns aí quer descansar sem correr. Tá tirando, vagabundo. Tudo nosso, vamos chegar. Tem que correr pra depois descansar. Respeitar os humildes. Tudo nosso, pode crer. Uns aí quer descansar sem correr. Aí não dá. Se atirar e matar, minha voz cê cala. Mas ideia doida é aprovar de bala. Uns maluca aí não vale a moedinha. Se trocar por merda, devolver a latinha. Às vezes eu acho que eu tô chapando. Colo nas bancas, vejo os bicos falando. Sempre a mesma ideia, só confusão. Treta, tiro e morte de montão. Pior que essa porra se reflete no rap. É o que tem escrito, um abate moleque. Ou aliado, seu filme ou CD. Às vezes não tenho cara nem pra responder. Eu sei que na quebrada é pouco mel. Os moleque vê fel, então vai pro papel. Fomos doutrinado a ser conformado, a viver calado, a ser limitado. Remo neurônio, vivo pensando novas estratégias pra ajudar os mano. Desistir da guerra não tá nos meus planos. Eu não tô nessa à toa há mais de 12 anos. Tudo nosso, vamos chegar. Tem que correr pra depois descansar. Estudar, trampar. Tudo nosso, pode crer. Uns aí quer descansar sem correr. Tá tirando, vagabundo. Tudo nosso, vamos chegar. Tem que correr pra depois descansar. Respeitar os humildes. Tudo nosso, pode crer. Uns aí quer descansar sem correr. Aí não dá. O artista mente pra falar a verdade. Político mente pra esconder a verdade. Pra toda regra tem uma exceção. Eu jogo nas duas e não minto, não. Verdade absoluta não existe truta. Sociedade é debate, é pura disputa. Estrupar a paz, vender a verdade. O mundão se move, é na luta de classe. Dinheiro é isso, aborto vivo. Ganância humana é um grande precipício. É por isso que tem pobre e rico. Cê sabe meu lado, meu compromisso. Cabeça erguida, vá firme no banco. Não muda a sua vida, é você o comandante. Não seja covarde, não se esconda não. Tem que ter posição, tem que ter opinião. Ter amor no que faz é importante demais. Só carangueja quem anda pra trás. Quero agradecer a todos os soldados. 17.337, obrigado. Tudo nosso, vamos chegar. Tem que correr pra depois descansar. Estudar, trampar. Tudo nosso, pode crer. Uns aí quer descansar sem correr. Tá tirando, vagabundo. Tudo nosso, vamos chegar. Tem que correr pra depois descansar. Respeitar os humildes. Tudo nosso, pode crer. Uns aí quer descansar sem correr. Aí não dá. Tudo nosso, vamos chegar. Tem que correr pra depois descansar. Ah, então você é desse, né? Tudo nosso, pode crer. Uns aí quer descansar sem correr. Só os guerreiros vão vencer. Tudo nosso, vamos chegar. Tem que correr pra depois descansar. Quer que os olhos não, maluco. Tudo nosso, pode crer. Uns aí quer descansar sem correr. Passa longe, azar. Só os fortes vão vencer. Comemos, viola. Thank you.